andrecedesmoral.com.br. Tudo bem? Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar nos meus sonhos. Será que te assustei? Tava morrendo de saudade. E logo a gente volta pra realidade de não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. Estamos sós. Estamos sós. Hoje eu reparei no seu batom. Vi que sua roupa caiu bem. Que o seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Viu que eu reparei em tudo. Deve estar me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo, nem só. Betinho Céu, multimarcas estourados, tamo juntos. Tudo bem. Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar nos meus sonhos. Será que te assustei? Eu tava morrendo de saudade. E logo a gente volta pra realidade de não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. Estamos só. Estamos só. Hoje eu reparei no seu batom. Vi que sua roupa caiu bem. Que o seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Viu que eu reparei em tudo. Deve estar me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Hoje eu reparei no seu batom. Vi que sua roupa caiu bem. Que o seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Viu que eu reparei em tudo. Deve estar me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Nem sonhos. André Cedês, o Ronaldo de Ibicoara. Não posso te perder de novo, nem sonhos.